Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Esta semana um programa com um formato um pouco diferente daquilo que é habitual. Vamos dedicar a nossa atenção a uma área ainda pouco explorada no nosso país, mas que começa a dar os primeiros passos. Falamos dos audiolivros. Hoje temos três para apresentar. Vamos ter alguns extratos a rodar aqui nesta edição de Livros com Rumo. Falamos de Paul Auster e do seu Caderno Vermelho, também de José Eduardo Agualusa e dos Passageiros em Trânsito, Novos Contos para Viajar. Por último, também destaque para As Rosas de Atacama, uma das obras mais emblemáticas de Luís Sepúlveda. Três audiolivros, todos com o carimbo da MHJ Editores. Vai ser assim a edição desta semana do Livros com Rumo. Temos também alguma e boa música para apresentar. Deixe-se ficar. Boas leituras. Paul Benjamin Auster nasceu em Newark, Nova Jersey, a 3 de abril de 1947. Frequentou a Universidade de Columbia, onde estudou literatura francesa, inglesa e italiana. Dos seus vários escritores de referência, destaca Cervantes e Dom Quixote, a sua obra de eleição. Da vasta bibliografia de Paul Auster, destacamos a trilogia de Nova York, Leviatã, Mr. Vertigo, Timbuktu, O Livro das Ilusões e O Caderno Vermelho. A sua atividade artística e criativa estende-se também ao cinema, inclui três argumentos: Smoke, Blue in the Face e também Lulu on the Bridge, de resto, uma obra que também realizou. Dificuldades financeiras graves levaram-no a escrever uma história de detetives, assinada com o nome Paul Benjamin. Em 1993, Paul Auster foi nomeado em França Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras e nesse mesmo ano ganhou o Prémio Médicis para a Literatura Estrangeira. Em 2006, foi-lhe atribuído o Prémio Príncipe das Astúrias das Letras. Hoje, nesta edição de Livros com Rumo, apresentamos dois contos do Caderno Vermelho, é uma das obras mais emblemáticas de Paul Auster. A edição, audiolivro, é da MHJ Editores. A narração é de Maria Isabel Cabral. Capítulo 12. Numa tarde, há muitos anos, o carro do meu pai avariou-se num semáforo vermelho. Estava uma terrível tempestade, e no momento exato em que o motor se foi abaixo, um raio atingiu uma grande árvore à beira da estrada. O tronco fendeu-se em dois, e enquanto meu pai se esforçava desesperadamente para tornar a pôr o motor em marcha, sem se aperceber que a copa da árvore estava quase a cair, o condutor do carro de trás, ao ver o que iria acontecer, pisou o acelerador e empurrou o carro do meu pai através do cruzamento. Um instante depois, a árvore tombou ruidosamente no chão, aterrando no local exato onde o carro do meu pai deixara de estar. O que foi quase o fim provou não ser mais do que uma tangente, um episódio breve na saga ininterrupta da sua vida. Um ano ou dois depois disto, o meu pai estava a trabalhar num telhado de um edifício em Jersey City. De uma maneira ou de outra, eu não fui testemunha, ele escorregou do topo e mergulhou em direção ao solo. Uma vez mais, encaminhava-se para um desastre certo. Uma vez mais, foi salvo. Um estendal amorteceu-lhe a queda e ele escapou do acidente com apenas algumas nóduas negras e arranhões. Nem sequer um traumatismo, nem sequer um osso partido. Nesse mesmo ano, os nossos vizinhos do outro lado da rua contrataram dois homens para lhes pintarem a casa. Um dos trabalhadores caiu do telhado e morreu. Acontece que a menina que vivia nessa casa era a melhor amiga da minha irmã. Numa noite de inverno, foram as duas a um baile de máscaras. Tinham então 6 ou 7 anos e eu 9 ou 10. Tinha sido combinado que o meu pai as iria buscar no fim da festa. E quando chegou a hora, eu fui com ele no carro para lhe fazer companhia. Fazia um frio glacial naquela noite e as estradas estavam cobertas por traiçoeiras camadas de gelo. O meu pai guiou com prudência e fizemos a viagem de ida e volta sem incidentes. Contudo, quando parámos em frente à casa da menina, ocorreu de uma só vez uma série de acontecimentos improváveis. A amiga da minha irmã estava vestida como a princesa de um conto de fadas. Para completar o traje, ela pedira emprestado à mãe um par de sapatos de salto alto. E como os seus pés nadavam dentro deles, cada passo transformava-se numa aventura. O meu pai parou o carro e saiu para a acompanhar até à porta da entrada. Eu estava sentado com elas no banco de trás, e para deixar sair a amiga da minha irmã, tive de sair primeiro. Lembro-me de estar em pé no passeio enquanto ela se libertava do assento, e no momento em que ela metia o pé cá fora, reparei que o automóvel deslizava lentamente para trás. Por causa do gelo ou porque o meu pai se esquecera de puxar o travão de mão, não sei, mas antes de eu poder dizer ao meu pai o que se estava a passar, a amiga da minha irmã tocou no passeio com os saltos altos da mãe e escorregou. Deslizou para debaixo do carro, que continuava a recuar. E lá estava ela, prestes a morrer esmagada pelas rodas do Chevy do meu pai. Tal como me lembro, ela não deu qualquer grito. Sem perder tempo a pensar, debrucei-me do passeio, agarrei-lhe a mão direita e, com um gesto rápido, puxei-a para o lugar seguro. Um instante depois, o meu pai notou finalmente que o carro estava a mover-se. Saltou para o lugar do condutor, pisou o travão e parou o automóvel. Do princípio ao fim, todo este encadeamento de infortúnios não deve ter durado mais de 8 ou 10 segundos. Durante os anos que se seguiram, senti que este fora o melhor momento da minha vida. Tinha, na realidade, salvo a vida de alguém. E, em retrospectiva, ficava sempre atónito com a rapidez com que tinha agido, com a segurança dos meus movimentos nesse instante crítico. Via o salvamento na minha cabeça vezes sem conta revivia a sensação de puxar aquela menina de debaixo do carro. Cerca de 2 anos depois daquela noite, a nossa família mudou-se para outra casa. A minha irmã perdeu o contacto com a amiga, e eu não voltei a vê-la durante mais de 15 anos. Era junho, a minha irmã e eu tínhamos voltado à cidade para uma curta estada. Por acaso, a sua velha amiga apareceu para a cumprimentar. Estava agora crescida. Era uma jovem mulher de 22 anos, que acabara de se licenciar no princípio daquele mês. E devo dizer que sentia algum orgulho em ver nela uma mulher feita. De um modo casual, aludia à noite em que a tinha puxado de debaixo do carro. Tinha curiosidade em saber até que ponto ela se lembrava de ter estado à beira da morte, mas pela expressão da sua cara, quando lhe fiz a pergunta, era óbvio que não se lembrava de nada. Um olhar vazio, um ligeiro franzir de sobrancelhas, um encolher de ombros, não se lembrava de nada. Compreendi então que ela não se tinha apercebido de que o carro estava a mover-se. Ela não soubera sequer que estivera em perigo. Todo o incidente ocorreu num instante, 10 segundos da sua vida, um intervalo de tempo sem importância, e nada disto tinha deixado nela a mais pequena marca. Para mim, por outro lado, esses segundos tinham representado uma experiência determinante, um acontecimento singular na minha história pessoal. O que mais me admira é chegar à conclusão que estou a falar de uma coisa que aconteceu em 1956 ou 1957 e que a menina daquela noite tem agora mais de 40 anos de idade. Capítulo 3. Pouco tempo depois do meu regresso a Nova York, julho de 1974, um amigo contou uma história seguinte. Ela decorre na Jugoslávia durante os que iriam ser os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. O tio DS era membro de um grupo de nacionalistas sérvios que combatiam a ocupação nazi. Ao acordarem uma manhã, ele e os seus companheiros aperceberam-se de que as tropas alemãs os tinham cercado. Estavam metidos na casa de uma quinta, algures no campo. 30 centímetros de neve cobriam o solo e não havia qualquer possibilidade de escapar. Não sabendo o que fazer, os homens decidiram tirar à sorte. O seu plano consistia em saírem de casa um a um, correrem o mais rápido possível pela neve e ver se se conseguiam pôr a salvo. Em resultado da tiragem, o tio DS devia ser o terceiro a sair. Olhou pela janela o primeiro homem a correr pelo campo coberto de neve. Houve uma barreira de tiros de metralhadora vindos da floresta e ele foi abatido. Um momento depois, o segundo homem saiu e passou-se a mesma coisa. As metralhadoras soaram e ele caiu morto na neve. Era então a vez do tio do meu amigo. Não sei se ele hesitou na soleira da porta, não sei que pensamentos o assaltaram naquele momento. A única coisa que me contaram foi que ele começou a correr, abrindo caminho pela neve com todas as suas forças. Parecia-lhe que corria há uma eternidade. Então, subitamente, sentiu uma dor na perna. Um segundo depois, um calor irresistível espalhou-se-lhe pelo corpo e, em seguida, perdeu a consciência. Quando voltou a si, encontrava-se deitado de costas na carroça de um camponês. Não tinha nenhuma ideia de quanto tempo passara. Nenhuma ideia da maneira como fora salvo. Tinha simplesmente aberto os olhos. E lá estava ele, deitado num carro, puxado por um cavalo ou por uma mula, numa estrada de campo, olhando fixamente a nuca de um camponês. Olhou aquela nuca durante vários segundos. E depois começou a troar das explosões vindo da floresta. Fraco demais para se mexer, continuou a olhar a nuca. E subitamente, esta desapareceu. Saltou do corpo do camponês e onde um momento antes tinha estado um homem inteiro, estava agora um homem sem cabeça. Mais barulho, mais agitação. Se o cavalo continuou ou não a puxar o carro, não o sei dizer, mas poucos minutos depois, talvez até segundos, um grande contingente de tropas russas invadiu a estrada. Jipes, tanques, um horror de soldados. Quando o oficial que comandava as tropas viu a perna do tio DS, mandou-o rapidamente para a enfermaria que tinham instalado na vizinhança. Não era mais do que uma desengonçada cabana de madeira, talvez um galinheiro, ou provavelmente um barracão qualquer de alguma quinta. Ali, o médico militar russo anunciou que não se podia salvar a perna. Estava demasiadamente ferida, disse, e tinha de a amputar. O tio do meu amigo começou a gritar, não me ampute a perna, berrava, por favor, peço-lhe que não me corte a perna. Mas ninguém lhe prestava atenção. Os enfermeiros amarraram-no à mesa de operações e o médico pegou no serrote. No momento que se preparava para rasgar a pele, houve outra explosão. O teto da enfermaria caiu. As paredes ruíram. Todo o local foi atingido. E mais uma vez o tio DS desmaiou. Quando voltou a si, desta vez, estava deitado numa cama. Os lençóis eram limpos e macios. Havia cheiros agradáveis no quarto e a sua perna ainda estava agarrada ao corpo. Um momento depois, olhava a cara de uma jovem mulher bonita. Ela sorria-lhe, ao mesmo tempo que lhe dava de comer um caldo à colher. Sem saber como, tinha sido novamente salvo e levado para uma outra casa de campo. Durante vários minutos depois de ter voltado a si, o tio Diez não tinha a certeza se estava vivo ou morto. Parecia-lhe possível que tivesse acordado no paraíso. Ficou nessa casa até estar restabelecido e apaixonou-se pela jovem mulher bonita, mas o seu romance não teve futuro. Gostaria de poder saber porquê, mas esse nunca me deu os pormenores. O que eu sei é que o tio dele ficou com a perna e, quando acabou a guerra, partiu para a América a fim de começar uma vida nova. De um modo ou de outro, as circunstâncias são obscuras para mim, ele acabou como angariador de seguros em Chicago. Se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria a tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito parvo no mundo e que eras parvo também. E, Margarida, se eu te desse a minha vida, no sentido de morrer, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, deixa dar-te a minha vida, não fosse senão poesia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito. Nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito, fica tudo feito, nesta casa não se fia. José Eduardo Agualusa é natural do Uambo, de Angola, estudou silvicultura e agronomia em Portugal. Os seus livros estão traduzidos para uma dezena de idiomas. Escreveu também uma peça de teatro, Geração W, para o Teatro Meridional, e ainda outra, Chovem Amores, na Rua do Matador, juntamente com Mia Couto, para a companhia Trigo Limpo Teatro Acerte. Beneficiou de 3 bolsas de criação literária, da qual resultaram outras tantas obras. A primeira, concedida pelo Centro Nacional de Cultura em 1997 para escrever Nação Crioula. A segunda, em 2000, concedida pela Fundação Oriente, e na sequência da qual escreveu Um Estranho em Goa. E, por último, uma em 2008, onde passou a viver em Berlim e do qual resultou O Ano em que Zumbi Tomou o Rio. Divide o seu tempo entre Angola, Portugal e Brasil. assina uma crónica quinzenal na revista Pública e realiza para a RDP A Hora das Cigarras, um programa de música e poesia africana. É membro da União dos Escritores Angolanos. Em 2006, lançou, juntamente com Conceição Lopes e Fátima Otero, a editora brasileira Língua Geral, dedicada exclusivamente a autores de língua portuguesa. Na edição desta semana de Livros com Rumo, temos então para apresentar a compilação Passageiros em Trânsito, Novos Contos para Viajar, mais uma edição audiolivro de MHJ Editores. A narração é de David Borges. Vamos ficar com dois contos, A Armadilha e também As Cores do Céu. A Armadilha. Justo Martírio olhou com desconfiança para a fachada do prédio. Noutros tempos, aquele devia ter sido um edifício nobre. Ainda havia nos fortes mármores do hall, outrora de um fulgor sem mácula, ou no que restava dos vitrais, ao estilo Art Deco, sobre a larga portada, vestígios da grandeza perdida. O advogado consultou a agenda onde apontara o número 139, nono B. Abanou a cabeça, com um suspiro de derrota, e entrou. Regressar a Luanda havia 2 meses, após 25 anos de exílio em Lisboa, e ainda não se conformara com a decrepitude da cidade. Nos primeiros dias, chegava à casa extenuado, enchia a banheira de água quente, despia-se e estendia-se dentro dela a chorar. Não tinha feito nenhum amigo desde que chegara. Nos dias úteis, trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Aos fins de semana, ia visitar uma irmã, Julieta, secretária pessoal do Ministro do Comércio. A irmã vivia sozinha. Não tinha filhos. O advogado hesitou um momento enquanto os olhos se habituavam à penumbra. Um sujeito magro, vestido com um casaco militar muito sujo, muito gasto, emergiu das sombras e postou-se diante dele como um ponto de exclamação. Vai para onde? Justo Martírio reparou que o homem não tinha o dedo pulgar da mão direita. Só depois viu o molho de chaves. Suspirou ainda mais profundamente. A irmã não gostava de o ouvir suspirar assim. Irritava-se. Parece que odeias este país, dizia-lhe. Vocês, os que abandonaram o barco, têm o coração cheio de rancor. Não era rancor, apenas tristeza. E sim, abandonar o barco. Abandonar o barco porque sabia nadar. Muitos dos que tinham ficado no barco gostariam também de ter saído. Agora, viam regressar os que tinham abandonado o barco, os que não tinham comido durante meses a fio, apenas peixe-espada grelhado com arroz, os que não tinham tomado banho de caneca, os que não sabiam distinguir uma arma pelo som do disparo, os que não haviam conhecido nunca a humilhação das filas, nem da falta de água, viam-nos chegar e não lhes perdoavam. Quem, afinal, tinha o coração cheio de rancor? Pensava em tudo isto sempre que a irmã o provocava. Todavia, ficava calado. Não gostava de discussões. Nono andar. O homem enfiou uma das chaves na ranhura, junto à porta do elevador, e logo uma luz começou a piscar. O elevador desceu. Tem de ser assim, explicou-lhe. Senão dão cabo de tudo. O Cota, esteja tranquilo, este elevador tem gerador próprio. Mesmo que falhe a luz em toda a cidade, ele continua a funcionar, nunca para. É para o nono que vai, tem a certeza? Justo Martírio confirmou. O homem abriu-lhe a porta, enfiou a chave na ranhura correspondente ao nono andar e despediu-se. Tenha um bom dia. A porta fechou-se. O elevador estremeceu e começou a subir, arfando muito, num esforço de animal asmático. Justo Martírio teve a sensação que recuava, subindo sempre, em direção ao caos primordial. Podia ver, espreitando através da vidraça estilhaçada, passarem os lentos andares e o seu confuso universo de ferrugem e ruínas. A cada andar, aumentava a desolação. tubos de cobre e de plástico, galgavam pelas paredes, furavam os tetos e multiplicavam-se, mais acima, num emaranhado impossível de destrinçar. No quinto andar entreviu destroços mecânicos e crianças nuas correndo por entre eles. O sexto estava mergulhado numa escuridão maciça. O sétimo e o oitavo pareciam abandonados. Depois o elevador deteve-se e Justo Martírio desembarcou, aturdido, num corredor limpo e cuidado, que parecia não pertencer nem ao prédio, nem à cidade, nem tampouco àquele tempo. As portas, três, uma em cada parede, estavam protegidas por fortes grades. Uma quarta grade, ainda mais larga e sólida que as restantes, impecavelmente pintada de vermelho, fechava o acesso às escadas. Reparou numa placa de metal aparafusada à porta do centro. Aproximou-se e leu: Gonçalves e Filhos, contabilistas. Provavelmente enganara-se no número do prédio. Voltou a consultar a agenda. Nesse momento, escutou um ruído atrás de si e, ao voltar-se assustado, compreendeu que alguém chamara o elevador. Viu-o descer, uma luz a cair no abismo, e só então se lembrou de que não havia como o chamar de novo. Não tinha as chaves. Alarmado, já com o coração aos saltos, tocou à campainha, mas só o silêncio lhe respondeu. Um papel, com o formato de um postal, preso a fita cola na parede, chamou-lhe a atenção. Estamos encerrados para férias. Reabrimos a 1 de agosto. Consultou o relógio. Era uma segunda-feira, 6 de julho. Faltavam 25 dias. Experimentou abrir a grade que dava para as escadas. Impossível. Além da fechadura, uma corrente de aço, ligada por dois enormes cadeados, prendia ao batente com três voltas apertadas. Justo Martírio lembrou-se das armadilhas em vime com que na sua infância costumava pescar. Os peixes entravam facilmente por uma abertura estreita, mas elástica, em formato de cone, numa das extremidades. Uma vez lá dentro já não conseguiam sair. Às vezes, se ele se demorava a recolher as armadilhas, entrava um peixe maior e comia os restantes. Felizmente trouxeram o telemóvel. Podia telefonar para alguém, explicar a situação absurda em que se encontrava e logo o viriam resgatar. Abriu a pasta e tirou o aparelho. O que aconteceu a seguir é que o perdeu. A luz apagou-se e no mesmo instante o telemóvel deslizou-lhe por entre os dedos. Justo Martírio podia ter ficado quieto. Podia ter-se ajoelhado calmamente e procurado o telemóvel. Ao invés disso, porém, deu dois passos, atarantado, procurando o apoio de uma parede, e ao segundo passo, esmagou o telemóvel. Gritou, socou a grade até ferir os punhos. Finalmente, sentou-se no chão e chorou. As cores do céu. Virgílio estranhou a cor do céu e a sua textura. Largas manchas de tinta escura alastravam, como uma aguarela melancólica, sobre o frio fulgor da tarde. A lagoa era uma larga superfície de luz baça. Não parecia ter vida alguma dentro dela. O céu está sempre por cima de nós, mas raramente nos detemos a olhá-lo. A maioria das pessoas anda pelas ruas das grandes cidades de olhos baixos, com receio de pisar em cocó de cão, ou até pior, e por isso não repara na cor do céu. As pessoas estão mais atentas ao cocó, digamos assim, do que ao espetáculo da luz. Virgílio, pelo contrário, andava sempre com a cabeça erguida, como as figuras do carioca Heitor dos Prazeres, pintor ingênuo, compositor e boêmio, que passou boa parte da vida a desenhar gafieiras e rodas de samba. Os personagens de Heitor dos Prazeres têm invariavelmente a cabeça levantada de um jeito um pouco estranho, quer estejam a dançar, e quase sempre estão a dançar, ou a trabalhar no campo onde, aliás, também dançam. Riem muito. A vida para eles é uma festa perpétua. Virgílio parecia saído de uma tela de Heitor dos Prazeres. Sentou-se num banco a olhar o céu. Passavam por ele velozes ciclistas, senhoras em fato de ginástica, suadas num esforço para recuperar a juventude, jovens musculosos segurando pela trela, cachorros ferozes, crianças em triciclos, babás negras empurrando berços com bebés brancos. Ele não reparava em ninguém. Veio-lhe à memória uma cena no filme de Peter Weber, Rapariga com Brinco de Pérola, em que Johannes Vermeer abre a janela e mostra o céu à rapariga. De que cor são as nuvens? Ela hesita. Brancas? E logo corrige. Não. São amarelas, rosadas, azuis. Têm muitas cores. Certo, concordou Virgílio. O céu é uma tela imensa e nela acontecem todas as cores e os seus infinitos tons e cambiantes. Veja-se um arco-íris, um crepúsculo africano, uma aurora boreal. Há até cores que apenas existem, aladas e efêmeras, em certos céus mais recônditos. Numa outra cena do filme de Peter Weber, o mecenas de Vermeer lembra que o amarelo da Índia, muito utilizado pelos pintores da época, provinha de um pigmento extraído da urina de vacas alimentadas exclusivamente com folhas de mangueira. Virgílio refletiu um pouco. Concluiu que a beleza pode encontrar-se nos lugares mais improváveis. O amarelo da Índia foi descoberto porque alguém se debruçou um dia sobre a urina de uma vaca que se alimentava de folhas de mangueira. Virgílio riu-se, surpreendido com a descoberta. E ali mesmo tomou a decisão de baixar mais vezes os olhos enquanto caminhasse. Levantou-se e experimentou percorrer alguns metros de olhos baixos. Fê-lo com certa dificuldade, em primeiro lugar porque se habituara a trazer o pescoço erguido e a nova posição provocava-lhe queimbras, e em segundo lugar porque não conseguia distinguir, no chão, sujo e desarrumado, beleza alguma. Ocorreu-lhe que a beleza está em toda a parte, mas que as pessoas precisam de se exercitar para a descobrir. Muitas pessoas olham para as nuvens, por exemplo, e só veem nuvens. Nuvens brancas. Antes da descoberta do amarelo da Índia, milhões de camponeses devem ter-se debruçado sobre a urina das vacas e o que viram foi apenas xixi, um pouco mais escuro por causa da dieta alimentar a que as vacas estavam sujeitas. Certamente, é mais fácil descobrir a beleza olhando para o céu do que olhando para o chão. Ele deveria exercitar-se mais a olhar para o chão. Voltou a erguer os olhos e foi então que a viu. Era uma rapariga pálida, alta e frágil, e estava sentada num banco desdobrável diante de um cavalete sobre um dos cais de madeira que molduram a lagoa. Aproximou-se dela. Os morros pairavam ao fundo sobre o espelho das águas. Os prédios a toda a volta lembravam cavalheiros de luto num funeral. Na tela, porém, não havia nenhuma indicação da presença da cidade. O que se via era apenas o céu. Largas manchas de tinta escura sobre o frio fulgor da tarde. A rapariga pousou o pincel e encarou-o. Conheço-o? Perguntou-lhe. Tenho a sensação que já o vi antes. Virgílio surpreendeu-se ao ouvir a sua própria voz, sólida e confiante, e como dizia sem esforço frases roubadas a filmes. Não creio. Se nos tivéssemos encontrado antes, eu lembrar-me-ia. Sim, sim, teimou a rapariga. Sorriu num esplendor. Já sei. Vi você no Museu Internacional de Arte Naif, no Cosme Velho. Acho que você estava numa tela de Heitor dos Prazeres. Estou em quase todas, confirmou Virgílio. Sentou-se na relva, ao lado dela, segurando os joelhos com as mãos. Ficaram em silêncio. A rapariga misturou um pouco de branco com amarelo e iluminou as nuvens. O céu abriu-se um pouco. Fazia frio, mas não ali. mais cinco, uma cintada que eu pago já. Do branco ao pinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe uma pica e põe-na a andar. De espada à cinta, já que ele quer rei da quem dá de mar. Luís Sepúlveda nasceu em Ovalha, no norte do Chile, em 1949. Reside atualmente em Gijón, na Espanha, após viver entre Hamburgo e Paris. Membro ativo da Unidade Popular Chilena nos anos 70, teve de abandonar o país após o golpe militar de Pinochet. Viajou e trabalhou no Brasil, Uruguai, Paraguai e Peru. Viveu no Equador entre os índios Shuar, participando numa missão de estudo da Unesco. Foi jornalista e é hoje o reconhecido autor de uma obra que abarca vários géneros, contos, romances, peças de teatro e ensaios. Narrador de viagens e de histórias, de um mundo onde a natureza toma um papel principal, concilia o gosto pela descrição de lugares e paisagens com o desejo de contar histórias sobre o homem. Da sua vasta obra, toda ela traduzida em Portugal, destacam-se os romances O Velho que Lia Romances de Amor e História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, ambos já adaptados ao cinema. Patagonia Express, Encontros de Amor num País em Guerra ou O Diário de um Killer Sentimental são outros títulos que conquistaram também em todo o mundo a admiração de milhões de leitores. Hoje apresentamos dois extratos de As Rosas de Atacama, Histórias Marginais e também Astúrias. A edição do audiolivro é da MHJ Editores. A narração está a cargo de Vítor Nobre. Histórias Marginais. Visitei há alguns anos o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. Percorri, no meio do silêncio atroz, as valas comuns, onde jazem milhares de vítimas do horror, perguntando-me a mim mesmo em qual delas estariam os restos de uma certa menina que nos legou o mais comovedor testemunho acerca da barbárie nazi, e a certeza de que a palavra escrita é o maior e o mais invulnerável dos refúgios, porque as suas pedras são ligadas pela argamassa da memória. Caminhei, procurei, mas não encontrei qualquer indício que me levasse à sepultura de Anne Frank. À morte física, os verdugos juntaram uma segunda morte, a do esquecimento e do anonimato. O morto é um escândalo. Mil mortos são uma estatística, afirmou Goebbels. E o mesmo repetiram e repetem os militares chilenos ou argentinos e os seus cúmplices disfarçados de democratas. O mesmo repetiram e repetem os Milosevic, Mladic e os seus cúmplices disfarçados de negociadores de paz. O mesmo no Lukospa e os autores de massacres na Argélia, tão perto da Europa. Bergen-Belsen não é certamente um lugar para passear, porque o peso da infâmia o oprime e a angústia do e que posso eu fazer para que isto não volte a repetir-se. Segue-se o desejo de conhecer e contar a história de cada uma das vítimas, de nos agarrarmos à palavra como únicos conjuro contra o esquecimento, de contar, de nomear os factos gloriosos ou insignificantes dos nossos pais, amores, filhos, vizinhos, amigos, de fazer da vida um método de resistência contra o olvido, porque, notou Guimarães Rosa, narrar é resistir. Numa extremidade do campo e muito próximo do lugar onde se erguiam os infames fornos crematórios, na superfície áspera de uma pedra, alguém, quem, gravou, talvez com o auxílio de uma faca ou de um prego, o mais dramático dos apelos. Eu estive aqui e ninguém contará a minha história. Vi a obra de muitos pintores e, desculpem, desconheço até agora a extremação emocional que, para além do grito de Munch, uma pintura pode causar. Estive também diante de inúmeras esculturas e sonas de Agustín e Barrola. Encontrei a paixão e a ternura expressas numa linguagem que as palavras nunca atingirão. Suponho que terei lido uns 1000 livros, mas nunca um texto me pareceu tão duro, tão enigmático, tão belo e ao mesmo tempo tão dilacerante como aquele escrito sobre uma pedra. Eu estive aqui e ninguém contará a minha história. Escreveu alguém. Quando? Uma mulher. Um homem. pensando na sua saga pessoal única e irrepetível, ou talvez em nome de todos aqueles que não aparecem nos noticiários, que não têm biografias, mas apenas uma esquecediça passagem pelas ruas da vida. Ignoro quanto tempo permaneci diante daquela pedra, mas à medida que a tarde caía, vi outras mãos repetindo a inscrição para evitar que o pó do esquecimento a cobrisse. Uma russa, a Vlaska, que diante do seco esqueleto do mar de Aral me contou a sua luta para impedir aquela loucura que culminou com a morte de um mar cheio de vida. Um alemão, Friedrich Niemand, Frederico Ninguém, que foi declarado morto em 1940 e que até 1966 gastou as solas dos sapatos, visitando ministérios e templos burocráticos para demonstrar que estava vivo. Um argentino, Lucas, que farto de discursos hipócritas, se decidiu a salvar as matas da Patagónia Andina sem outra ajuda além da das próprias mãos. Um chileno, o professor Galvez, que num exílio que nunca compreendeu, sonhava com a sua velha sala de aulas e acordava com os dedos cheios de giz. Um equatoriano, Vidal, que suportava as sovas dos senhores da terra, encomendando-se a Greta Garbo. Uma uruguaia, Camila, que aos 70 anos decidiu que todos os rapazes perseguidos eram seus parentes. Um italiano, Giuseppe, que chegou ao Chile por engano, casou por engano, teve os seus melhores amigos por engano, foi feliz por causa de outro engano enorme e reivindicou o direito de se enganar. Um bengali, Mr. Simpa, que ama os barcos e os leva a desmantelar, repetindo-lhes as belezas dos mares que sulcaram. E o meu amigo Freddy Taverna, que enfrentou os seus assassinos cantando. Todos eles, e muitos mais, estavam ali, repetindo as palavras gravadas numa pedra, e compreendi que tinha de contar as suas histórias. Astúrias. Detesto falar de mim, porque nunca quis ser um personagem, mas que diabo, suponho que um escritor tem de enfrentar a sua própria vida. Num dia de 1977, decidi sair de Paris, ó Paris, para viver definitivamente no único lugar do mundo onde me senti seguro, nas Astúrias, e a escolha não foi difícil. Nesta região do norte da Espanha, aberta ao Cantábrico, nós, marginais, que reivindicamos o direito à marginalidade, somos bem-vindos. Não há sítio mais marginal que as Astúrias. Não há região mais sofredora que as Astúrias. E para o entender, basta estar em Gijón, Langreu, Avilés ou Mieres, quando são as sirenes da tragédia mineira. Acontece, e em plena época de bem-estar na nova ordem internacional, a mina tragar um ou mais homens, e então os serenos vales asturianos estremecem num cósmico trejeito. Mas os asturianos, e tanto aprendi com eles, que são duros e ternos, iracundos e pacíficos, à justa luta antepõem vontade e resistência, duas valiosas marcas de identidade. Recentemente, um marginal como eu foi declarado cavaleiro das artes e das letras francesas, e as Astúrias demonstraram todo o seu afeto. Mais tarde, em Paris, chegou uma pergunta de rigor. Por que é que vives lá, e não aqui, ou em Barcelona, Madrid, Roma ou Estrasburgo? Para responder, recordei a simples e complexa definição da humanidade que os asturianos me ensinaram. Ou se é dos outros, ou se é dos nossos. E quem são os nossos? Os lixados deste mundo, os que perdem sem que ninguém lhes tenha perguntado se queriam perder, e os que dão o melhor de si mesmos, sem esperar por recompensas ou reconhecimentos. Em 1966, os mineiros do carvão da Lota, no Chile, mantiveram uma greve de 11 meses e só lhes foi possível resistir graças ao apoio dos mineiros asturianos que, em pleno franquismo, acharam maneiras de ajudar os seus longínquos companheiros chilenos. E ainda, só há poucos anos, os caminhões com ajuda humanitária que saíram das Astúrias foram os primeiros a chegar a Mostar ou Sarajevo, contradizendo muitas vezes os ditames de uma Europa atónita e servil. A incorporação da Espanha na Comunidade Europeia impôs aos asturianos um alto preço a pagar, que se chamou reconversão industrial, desemprego, incerteza. Mas um certo orgulho inexplicável para os burocratas do triunfalismo permitiu-lhes enfrentar tudo isso criativamente, porque não há maneira de reconverter ao egoísmo as sociedades solidárias. A fria solidão do Cabo da Penhas é um pretexto para conviver nas associações operárias. Olha a maravilha, dirão os profetas da modernidade. Mas nas Astúrias, a tradição anda a par com a cultura universal e a ideia de progresso não se concebe à custa de vítimas. É fácil chegar a esta terra. Basta atravessar o arco dourado da Sidra estabelecido pelos Canção para se estar do outro lado. E ali começa um mundo que é toda uma proposta de vida. Viver e deixar viver. Não criminalizar as vítimas. Fazer estalar em mil pedaços o caciquismo político. Acreditar no futuro, mas num futuro em que todos sejam protagonistas. Cantar, beber, trabalhar, pensar. Estive em muitos países e só há 3 anos comecei a viver nas Astúrias, a imaginar os meus livros, a incluir tantos marginais numa história que nunca se escreverá, mas que interessa isso se com os asturianos aprendi que a vida é uma infinita série de pequenos triunfos e maiores fracassos. Não é difícil ser feliz, dizem os asturianos, situando-se numa marginalidade gloriosa que lhes recorda o ano de 34, a atrocidade de pensar nas visitas e Franco e Dona Carmen saqueando as lojas dos derrotados. E eu, tal como eles, sei que uma pessoa é feliz desde que se ouça uma gaita e haja sidra no lagar. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo. Esta foi a edição número 119. Voltamos na próxima semana, no mesmo horário, mas com novos motivos de interesse. Contamos consigo desse lado. Já sabe, pode ouvir também o programa em rumo.pt. O programa está disponível tanto para escuta como para download, onde pode também consultar o alinhamento deste e de outros programas. Boa noite e até para a semana.